Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos. Eu sou a Ana. E eu sou o André. Bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com a Mariana e o Felipe do Pedais pelo Mundo. Sobre o trecho que eles pedalaram pelo Japão. Foi um assunto muito legal, a gente não tinha ideia de quanta coisa bacana tinha no Japão. Eles passaram uns 3 meses por lá, né? Acho que é o tempo do visto, né? Mas eles vão contar em mais detalhes. Tá muito divertido. Acompanha lá, gente. E a maricona da Vivi ainda tava aqui em casa, né? E ela deixou um recadinho pra gente. Vou colocar aí o recadinho que ela mandou pelo WhatsApp pra quem comentou lá no episódio do podcast dela. Foi um dos episódios mais comentados de todos os tempos. Olá! Adivinha quem é? É a Vivi Benjamin. Tudo bem com vocês? Que prazer de novo estar aqui compartilhando mais um momento com vocês e já tô morrendo de saudade. Agradecer a todos que comentaram e aquelas pessoas que não comentaram no podcast. Agradecer de coração por cada palavra, pelo carinho. Aquelas pessoas que me mandaram mensagem particular também, que compartilharam e muitas pessoas se animaram, se incentivaram. E é lindo ter tocado o coração com a minha verdade, do que eu sou. E só tenho que agradecer a vocês dois também por tudo isso. Beijo grande a todos aí, Deus abençoe. E é isso, ó, vamos lá! E agora a gente vai comentar alguns recadinhos que a gente recebeu lá no podcast anterior. Recebemos nosso primeiro e-mail internacional. Não é fraco não, hein? Foi do Carlos Abreu. Ele escreveu assim: meu nome é Carlos Abreu, sou português e vivo em Portugal. Só esta semana que descobri o podcast Pedarilhos. Parabéns pelo podcast, é muito útil para quem gosta de viajar de bicicleta. Já fiz algumas viagens de poucos dias aproveitando o período das férias. Nessa fase, gostaria de saber mais de bicicletas para viajar. Seria possível disponibilizar informações sobre marcas de bicicleta para viajar? Pelo que percebi, vocês têm contato de uma loja na Holanda. Seria possível também disponibilizar esse contato? Ele ouviu essa dica da loja de bicicletas na Holanda no podcast lá do Bikes and Spices, lá no comecinho ainda, com a Carla e com o André. Foi o podcast número 8, Volta ao Mundo com Bikes and Spices. E esse comentário é da Vivi Mar. Aê, Vivi, rindo demais aqui ouvindo tudo isso. Me lembro bem da história da pizza que você mandou uma mensagem por zap falando disso. Tenho provas! Quanta alegria, você esbanja a alto astral. Tamo junto, Vivi. Estamos com muita saudade, já pensando em comemoração do seu bota dentro. Mas não volta ainda não. Tem muita viagem ainda pela frente. Logo, logo nos encontramos. Um abraço gigante, tranqueira. Beijão. Teve um comentário da Rafa Sprino, que foi via Facebook. Um dos melhores que já ouvi. Muito bom saber mais sobre você, querido Vivi Benjamin. Você é um ser iluminado, espalhando luz e alegria por onde passa. Obrigada, Ana e André, por acolher a Vivi e por nos presentearem com o podcast. Estamos precisando da ajuda dos nossos ouvintes para continuar com o podcast no ar e ajudar a espalhar essas histórias de viagem de bicicleta para mais pessoas. Tem 3 maneiras de ajudar a gente. 2 delas não tem custo algum, a não ser o seu tempo e alguns cliques. A primeira delas é compartilhar o podcast, os episódios, para algum dos seus amigos nas redes sociais. E também lá no iTunes e nos presentear com 5 estrelinhas e deixar um comentário para que mais pessoas sejam atingidas pelo conteúdo. E a terceira é através da plataforma de financiamento recorrente do Apoia-se, apoia.se/pedarilhos, e nos ajudar a cobrir os custos fixos com quantias que não vão lhe fazer falta. A partir de R$5 por mês já está valendo. E aproveitando então, a gente agradece a galera que tá lá no apoia.se/pedarilhos, tornando esse podcast possível. Daniela Nalim. Juliano Krieger. Márcio Tagliaro Jans. Mariano Felipe, do Pedais pelo Mundo. Silvio Ferreira Mendes. E a Rafaela Sprino. E também gostaríamos de agradecer nossos apoiadores, Loja Virtual Pedarilhos. E Campo Equipamentos. Então vamos lá pro podcast com a Mariana e o Felipe? Vamos, e a Vivi tava de penetra também. Vocês vão ouvir ela por aí dando uns pitaco aí no Pedais pelo Mundo também. Uhum. Ela não quis participar do podcast inteiro, a gente chamou ela, mas ela apareceu uma hora lá, não se aguentou. É karma, é a história do karma. Vamos lá então. aí, pessoal? Por onde vocês estão? O que estão aprontando? E aí, comunidade Pedarilhos? Tudo bem? Que a gente é youtuber agora, né? A gente é youtuber. Então, a gente tá na Coreia do Sul nesse momento. E... a gente terminou na cidade de Sanju. Sanju. A gente terminou nossa pedalada pelo Japão tem uma semana, mais ou menos. Uma semana, quase 10 dias. Então tá fresquinho o Japão. Nossa, tá. O Japão tá no coração e acho que vai ser difícil tirar, viu? Vai. O Japão foi super especial, cara. Um país que... bom, não tem nem palavras, assim, adjetivos que você encontra pra poder definir o que foi a viagem pelo Japão, assim. Foi incrível, foi demais. E vai ser muito legal compartilhar isso aí. Quanto tempo vocês passaram no Japão? Foi 3 meses. Três meses, praticamente. É, certinho, assim, ficou faltando 2 dias, dois, né? Talvez dois dias, porque... como o visto, ele é bem, bem restrito, a gente chegou lá no dia 5 de maio, e aí a nossa data de saída era no dia 3 de junho. Aí a gente saiu no dia 1º. A gente poderia sair até o dia 3 de junho, só que aí, pra gente ter uma segurança, né, a gente planejou sair pelo menos uns 5 dias antes. Uhum. E aí a gente acabou rolando imprevisto e fez a gente ficar mais um dia lá no Japão. Ficou faltando 2 dias pra gente ser expulso do país, né? É, porque eles são bem restritos, assim. Quando a gente foi buscar o nosso passaporte na embaixada, com visto, eles frisaram bem. Tenha certeza que vocês vão sair do país em 90 dias, porque pode dar problema, e eles são bem chatinhos. E não tem jeito de renovar ou fazer algum tipo de procedimento pra estender esse tempo? Então, isso é justamente o primeiro tópico que a gente pensou pra falar pra galera aí que de repente pensa em ir pro Japão pra pedalar e tudo. É o visto, né? Com relação ao visto. E já que você perguntou, pra nós brasileiros, o visto ele funciona da seguinte forma. Você faz a aplicação do visto, só que tem uma restrição que você só pode aplicar ele no seu país de origem. Uhum. Ou seja, ou caso você estiver em outro país com um visto de estudante ou um visto de trabalho, eles permitem que você faça a aplicação do visto em um outro país. Que foi no caso, nosso caso, que a gente não... quando a gente estava no Brasil em agosto, a gente não podia aplicar ainda, porque além disso, você só pode aplicar o visto para o Japão 3 meses antes da sua data de entrada no país. Então, a gente não podia aplicar quando a gente estava no Brasil, porque ainda era o mês de agosto e a gente só estava pensando em março. E aí a gente estava na Nova Zelândia e na Nova Zelândia a gente tinha o visto de trabalho. Então, a gente conseguiu aplicar por lá. Então, em dezembro, a gente fez a aplicação para a gente poder entrar no Japão em março. E a gente, na verdade, tinha tentado aplicar até antes na Nova Zelândia, né? A gente esquematizou todo o nosso horário lá pra poder... que a gente morava na West Coast, na costa oeste da Ilha Sul da Nova Zelândia. E aí a gente precisava ir lá pra costa leste, que era na cidade de Christchurch, pra poder ir pra embaixada de lá. E aí, só que era muito cedo, né? A gente queria o visto do Japão pra ir pra lá em março. Porque a temporada de março é a temporada mais legal, assim, que foi quando a gente teve a Sakura, né? Que é as flores de cerejeira... o país fica super bonito, então tem toda uma comoção, assim, da população lá, por causa da Sakura, né? Os japoneses literalmente param pela Sakura, então a gente planejou ir pra lá em março. A gente tentou já aplicar esse visto, porque o nosso receio quando a gente tentou aplicar o visto pela Nova Zelândia é que quando a gente começasse a viajar, a gente não ia estar mais trabalhando, né? Então a gente pensou que eles poderiam encrencar um pouco com relação a que a gente não estava mais trabalhando e etc. Mas no fim deu tudo certo, assim, o visto... Mas aí tem algumas regrinhas, assim, além dessa de 3 meses antes, você tem que apresentar uma série de documentos para eles. Um deles é o itinerário, eles têm um modelo no site da imigração do Japão, então você tem que montar um itinerário de acordo com o número de dias que você quer ficar no país. Então a gente teve que montar um itinerário de 3 meses. De 3 meses, cara, foi muito louco, assim. Falando em itinerário, tô vendo o itinerário aqui no site de vocês, que por sinal tá muito legal, parabéns. Ah, valeu, valeu. Vocês entraram então pelo sul? Foi. Exatamente, a gente chegou lá em Fukuoka por baixo, né? E aí a nossa ideia era pedalar toda a extensão do Japão, pra fazer ele inteiro, dá uns 4.300 quilômetros. E aí quando eu vi, caraca, vai ser difícil a gente fazer. E aí por isso que você vê lá no itinerário. Imaginava que fosse menos. É, eu também achava. Então, dava pra você fazer em menos, só que a gente não fez a volta na ilha norte do Japão como a gente fez, né? Você poderia chegar até, de repente, a cidade principal lá, da ilha norte, que se chama Hokkaido, que é Sapporo. E aí você poderia pegar o voo pra sair, né? todo mundo fala, assim, a gente leu em vários blogs, várias recomendações, e outras pessoas também falaram que Hokkaido, assim, é um lugar muito especial no Japão. E de fato foi. Foi muito... Assim, é outro Japão, assim, é outra... É um pouquinho diferente do que a ilha principal. E foi muito legal, foi muito válido. E aí de Tóquio a gente pegou o avião e foi pra Sapporo. E a gente fez a voltinha lá na Ilha Norte. Mas foi muito especial a gente ter ido pra Hokkaido. Eu nunca tinha parado pra olhar o mapa do Japão. Na verdade, nossa, que ignorância, mas eu nem sabia que tinha aquela parte da Ilha Norte. Parece que no mapa não aparece a Ilha Norte, né? Pelo menos na minha cabeça, não. Parece que é tudo grudadinho, né? Muito pequena escala, né? É, exatamente. Então, aí, vou dar uma introdução, assim, do Japão pra vocês e pra quem tá escutando aí. O Japão, ele tem 5 ilhas principais, né? Se você olhar, assim, de direito lá no mapinha do Japão, pra quem tá o ouvinte aí, entra lá no nosso site, na parte de itinerário, na página de itinerário tem um mapinha com a nossa rota lá. E vai ilustrar até um pouquinho o podcast aí com que a gente tá falando. pedaispelomundo.com, então, né? Exatamente, e aí lá, se vocês perceberem onde a gente começou, lá em Fukuoka, ali se chama a ilha de Kyushu. Essa é a ilha mais ao sul do Japão. Na verdade não, né? Tem Okinawa, que tá, é uma ilhazinha lá embaixo, que é super famosa, assim, já é super tropical. Se você olhar um pouquinho mais pra baixo ali do Japão, tem a ilha de Okinawa, que são um complexo de ilhas, na verdade. Saindo ali da perninha do Japão, né? Você vai descendo ali, tem um complexo de ilhas. E a última ilha do Japão se chama Okinawa. Que já tá quase perto das Filipinas. Já perto das Filipinas ali, inclusive, é o mar das Filipinas e tal. É bem tropical. Bom, a gente não foi... Pelo que falaram pra gente, fala, né? Que é bem paradisíaco. Os japoneses já são mais bronzeados. Outro tom de pele, exatamente. Assim, a galera mais praeira, assim. Tipo, é bem relaxadão, assim, o estilo de vida de Okinawa, né? E também é um dos lugares que eles produzem bastante fruta, porque é uma região tropical. Então, o clima permite a cultivação de outras frutas lá, né? Então, aí você vai ter Okinawa... Subindo ali aquele complexo de ilhas, você tem a ilha de Kyushu, que é uma outra ilha bem importante, assim, pro Japão, e falam que é o berço do sumô, que é onde tem Nagasaki, inclusive, ali, que é onde foi jogada outra bomba nuclear, né? A primeira foi em Hiroshima, e depois eles jogaram outra bomba nuclear em Nagasaki. E aí, essa ilha de Kyushu, aí depois você cruzando, onde você vê lá a rotazinha da gente, aí você entra em Honshu, que é essa ilha maior zona, assim, né? Que é a ilha que contempla aí Osaka, tem Tóquio e todas as outras cidades mais importantes, Kyoto, né? Então tá todo nesse complexo, assim, essa ilha maior zona. Se você ver, tem uma perninha que a gente desce pra uma outra ilha, assim. E essa ilha é chamada Shikoku. É uma ilha super importante para o Japão, inclusive. Tem uma história bem legal sobre a peregrinação de pessoas que fazem nessa ilha, de visitar 88 templos. Então, para a galera que está escutando o podcast aí e gosta de caminhar e quer fazer essa caminhada espiritual, recomendo demais fazer isso. Então, você faz toda a volta assim, em Shikoku, visitando todos os templos, e você pode dormir nos templos quando você está fazendo a peregrinação. Mas é legal falar como é que a gente saiu de Fukuoka e subiu pra ilha principal, que é uma ponte que liga as duas ilhas, e aí tem um túnel embaixo dessa ponte, que a gente passou de bike, então foi bem legal, aí eles fizeram um túnel. E aí pra pedestre e pra bicicleta, aí você pode colocar a bike até no elevador, porque você tá no alto, aí você desce da ponte, e aí pedala toda... o túnel por baixo, e aí depois você sobe de novo, e aí você já tá na ilha principal. Você não precisa pegar barco pra atravessar. É longa a travessia? Ah, dá uns 2,5 km, acho, viu? É quase uns 3 km, você caminhando debaixo d'água, assim, só que no túnel, né? Muito louco. Uau. É bem legal. E aí tem a ilha de Hokkaido, que fica lá mais ao norte, assim, do Japão, né? Essas são as principais. Essa é a forma estrutura do Japão, assim, forma... geográfica do Japão, pra dar uma introdução aí pra quem tá escutando. Algum motivo especial pra vocês terem pulado essa parte... Mais norte. Além do tempo, né? Claro, né? Mas algum motivo de vocês terem escolhido voar pra Ilha Norte e pular essa parte aqui, não? A parte sul, sei lá. Então, o fator mesmo foi o tempo, né? Uhum. Infelizmente, o visto de 3 meses não deu possibilidade da gente fazer toda a rota do Japão, né? Até porque o nosso ritmo de viagem é bem tranquilo, né? A gente pedala 60, 70 quilômetros por dia. Mas até no Japão, se a gente for comparar com os outros países que a gente viajou, foi o país que a gente mais pedalou. Mais pedalou, exatamente. Mas a gente estava com tempo corrido e a gente queria muito conhecer Hokkaido. Então, acho que essa foi a decisão. E todo mundo falou, em Hokkaido seria ideal vocês ficarem um mês, que é o ideal para vocês conhecerem a ilha inteira. Mesmo assim, a gente ainda ficou 3 semanas, né? A gente ficou 25 dias no total, né? O fator foi o tempo mesmo e porque a gente queria muito ir para Hokkaido. Justamente por isso, né? Quando eu tenho umas comunidades no Facebook de cicloturismo pelo Japão, e aí eu postei lá pra galera assim, quanto tempo você acha que é necessário pra pedalar em Hokkaido? Aí a galera falou, pelo menos um mês. Era quase que unânime, assim, as opiniões. Algumas pessoas falavam que até mais, assim. Mas aí eu já achava, mais de um mês já é muito tempo, né? Porque aí você vai só pra Hokkaido, né? Que, inclusive, se você quiser ficar mais de um mês em Hokkaido, tem muita coisa pra fazer. Porque a ilha é muito grande. É a segunda maior ilha do Japão, né? Você tem a ilha de Honshu, que é a principal. Hokkaido é a segunda maior ilha. E as outras vêm em seguinte, né? Então, se você quiser perder mais de um mês em Hokkaido, você faz. E foi super especial, assim, porque é um lugar que já é mais selvagem. É tudo. Bem remoto, não é tão populoso quanto a ilha principal, então. Imagino que seja mais frio. Foi super fácil também, de acampar. Né? Foi mais frio. E a época que a gente chegou lá não é a época melhor pra ir pra Hokkaido, né? Que todo mundo fala que a melhor época é no verão, que é agora junho, julho. Acho que julho, inclusive, porque é o período mais seco, que chove menos na ilha de Hokkaido. Em contrapartida, a ilha de Honshu, que é a ilha principal, chove muito, tem muito vento e muita chuva. E aí, por isso que muita gente vai acabar indo pra Hokkaido, porque as temperaturas são mais a menos e não chove, né, também. Mas quando a gente chegou em Fukuoka, que foi na nossa primeira cidade, a gente chegou nos primeiros dias da primavera, o Japão já tava com... Não, era final do verão, do inverno ainda, mas dia 5. Eles consideravam que já era, mas aí tava muito frio. Ah, isso que eu ia perguntar, que eu vi que mais ou menos nessa época de março, maio, é a primavera lá, se foi proposital que vocês escolheram pedalar no Japão nessa época. Foi bem intencional, porque é a época da Sakura, né? Que é da flor de cerejeira. Ah, imaginei. E aí vocês entraram lá no site, tem até a capa lá, e ainda a foto que a gente tirou lá na cidade de Himeji, que tem todas as cerejeiras. Meu, é super especial, cara, é super bonito. Nossa, tá linda a foto. Começar a pedalar do sul em direção ao norte também foi proposital por causa da cerejeira, porque aí a gente ia vendo a evolução dela conforme a gente fosse subindo. Legal. Então a gente viu porque a Sakura, ela só tem duas semanas. Ela só dura duas semanas a flor de Sakura. Vocês estenderam esse prazo subindo pro norte na época certa. Gente viu muita Sakura. Foi massa, cara. Foi legal pra caramba. E, nossa, é muito especial, porque pro japonês, pelo fato de ser... Eles saem da estação do frio e aí eles chegam num mais quentinho, que é a primavera chegando. Então, eles celebram muito. Eles vão pro parque assistir esse... Que eles chamam esse evento da Sakura. Tem uma palavra em japonês que se chama Hanami. E aí, a gente aprendeu com o Daniel, lá da Austrália. O Daniel sempre passando a dica pra gente. E os nomes das coisas. E depois, quando a gente tava lá, a gente conheceu as pessoas também. Eles falavam. Então, Hanami significa observar, ou é olhar. Hana significa, e Mi significa flor. Então, na época da Sakura, eles vão fazer o Hanami, que eles sentam debaixo das árvores de Sakura, faz um piquenique com a família, e fica só, tipo, bebendo cerveja, e aí comendo e olhando as flores. É bem legal. É uma comoção nacional, cara. Sabia que aqui do ladinho de Tangará tem uma comunidade japonesa? Chama Frei Rogério. Uhum. E também tem a... Tem também a... Como é que é? Aqui em setembro, termo? Né? Sakura Matsuri, a festa, né? Eles a festa da... florada da cerejeira. Só que a gente foi um ano e falaram que aqui a cerejeira não produz. Não produz. Ela faz a flor, mas não produz a cereja. Aí, produz? Bom, vocês não pegaram, não, né? Não produz. É só a flor também. Tá, então é uma cerejeira que não é da... Ela não dá o fruto, uma cerejinha. Isso. É tipo... Eles falaram que é uma espécie diferente de cerejeira. Isso foi o que a gente aprendeu lá. Ele é uma espécie diferente, que ela dá mais flores do que a cerejeira normal. Então, Aí eles usam, acho que mais pra decoração mesmo, né? Então você vê muito na ilha de Honshu. Em Hokkaido já não tem tanto essa... Que inclusive a gente pegou a Sakura em Hokkaido. Quando a gente chegou em Hokkaido, tava lotado de Sakura. Só que a Sakura lá em Hokkaido, ela é diferente. Porque a flor sai primeiro, mas as folhas já vão saindo também. Então ela fica um pouquinho, assim, é camuflada, né? Ela não é tão bonita de se ver. Porque a da ilha principal, ela floresce, tudo que ela tem pra florescer, aí quando as pétalas começam a cair, as folhinhas verdes saem. Aí os botões de folhas começam a sair, cara. Ah, super, incrível. Porque aqui explicaram pra gente que trouxeram e não, ela não produz o fruto por conta do clima, mas foi o que explicaram. Ah, muitas vezes esse conhecimento também se perdeu já, verdade. Aqui, porque já é uma colônia bastante antiga também, né? É, imagino que seja isso mesmo. Mas isso foi o que falaram pra gente lá no Japão, que é uma espécie diferente de árvore. É, então... Mas... Ela não dá fruto, mas dá muito mais flores. Então, por isso que ela tem essa característica especial. Ah, que legal. Senão, a gente tava babando. Inclusive, foi engraçado, porque no final da Sakura, aí eu pensei, poxa, agora vai estar um monte de cereja, né? Vai estar super barato, porque tem Sakura pra tudo que é lado, que nada. Aí depois que a gente ficou perguntando pras pessoas, aí, não, essa Sakura não dá fruto, não. Aí eu falei, como assim, velho? Que desperdício! Exato, exatamente, foi bem isso que eu pensei. Mas, de qualquer forma, é muito especial viajar no Japão nessa época. Foi lindo, a gente recomenda. Assim, dá pra chegar, não precisa nem até chegar na época que a gente chegou. Tipo, na primeira semana de março, acho que na segunda semana de março o clima já tá... Não, é melhor ir até no final de março, ir lá pro dia 20. É, porque a gente pegou a Sakura mesmo. Lá pro dia 21. Lá pro dia 21. De março. Uhum. É. Que a gente começou a ver. E aí já tava mais quentinho, não tava tão frio. Tinha uns dias bem ensolarados, assim. E aí é mais confortável pra pedalar. Foi massa. Foi super especial, assim. Foi demais, cara. E ver e a cultura japonesa, assim, eles têm um apreço muito grande por esse momento do ano, né? Então, tudo gira em torno da Sakura no Japão, nessas duas semanas que elas estão florindo. Você vai nas lojas, as lojas é cheia de flor... Tudo. É bem bonito. É demais. Eu tô vendo a foto aqui, é bem igualzinho o tronco o tronco e as flores das que tem aqui na região mesmo. É realmente bonito. Bom, aqui, parece que a foto tá mais bonita. Não dá pra ter o melhor dos dois mundos, né? Você tem a beleza, mas você não tem a frutinha gostosa depois. Exatamente. Aí você pode fazer uma mescla, né? De repente você usa um aqui que não dá fruto e bota um aqui que dá fruto. E vai meio que combinando, né? Mas bota tudo de uma só, de repente... Não sei, não é a forma mais interessante de fazer isso. Isso é a fome dos ciclistas aí falando mais alto. Por um lado é até bom, né? Porque se a gente estivesse pedalando e cheio de cereja na estrada, a gente não ia pedalar, né? A gente ficasse debaixo do pé de cereja comendo cereja. Não iam ter pedalado nem metade do que pedalaram, né? Viu, gente? Viu, gente? Mas falando de coisa estranha... Não, peraí, tem um comentário pra fazer a respeito. Eu acho que eu sou mais a época de manga na Amazônia, viu? Não dá flor nem nada, mas umas mangas boas. Não, eu concordo com você, viu, Ana? E manga aqui no Japão, meu, é iguaria. Gente, é muito caro. É caro, cara. Eles até colocam a manga num negócio especial. Parece que é um ouro, assim, no mercado. Ah, é? Super caro. Cara, tipo, então não tem sushi de manga... Essas coisas brasileiradas. Não tem. Não rola, não. Tá. Que é o Califórnia, né, que eles chamam. Você chama que é Califórnia, que é... Acho que é manga, pepino e cani. Viu, mas falando em comida, comer alguma coisa estranha, alguma coisa diferente... Alguma, sei lá. Então, estranho... Do Japão, estranho, no Japão acho que não tem nada estranho, não, assim, lá né? É bem... A base da culinária japonesa, assim, é o peixe mesmo, né? O peixe e o arroz. E aí, a carne, ela foi introduzida depois da guerra, né? Que até então o Japão. O Japão não produzia carne. Quer dizer, não produzia. Não criava gado e nem nada. Então, a base alimentar do japonês era mesmo o peixe. É que faz e você sentido, vai no supermercado, né? Pela questão de espaço e área de costa, né? Comer mais peixe do que produzir. Sim. carne. Exatamente. Mas carne é caríssimo no Japão. Tipo, carne em geral, né? É. Não só peixe, mas qualquer tipo de carne. Porque é bem caro. É frango, peixe, vaca, porco, é tudo assim, um preço não é muito barato não pra manter. A alimentação, se a gente for falar até que ontem a gente estava escrevendo as coisas sobre o Japão, a alimentação no Japão não é barato. É, o arroz é caro, legumes é caro. Então, assim, você tem que... A gente ficou bem restrito, assim, quando a gente estava cozinhando, a gente ia praticamente nas mesmas coisas, no que cabia no nosso orçamento, porque comer no Japão, fazer supermercado no Japão é bem caro. Ah, isso era uma das perguntas que eu queria fazer também, porque, segundo me falou a cultura da Wikipedia, o padrão de vida no Japão é alto, né? Imagino que o custo de vida também seja alto. E aí a minha pergunta era como que é o custo da comida básica, assim, para um cicloviajante que tá rodando, precisando de supermercado e tal. Então, o Japão custou bem caro pra gente, viu? Foi assim, até no final da viagem a gente olhava a conta assim, bancária, meu Deus do céu, a gente gastou muito dinheiro, cara. E aí ontem a gente tava escrevendo o post que a gente vai falar sobre o Japão, e eu, meu, pra onde foi esse dinheiro, né? E aí eu fui fazendo as contas assim, praticamente comida, cara. A gente não gastava muita coisa, assim. Tudo bem que vez e outra a gente comprava um biscoitinho. Aí, às vezes, tipo, a gente comprava uma garrafa de vinho. Vinho no Japão é super barato. Aí vem vinho espanhol, vinho italiano. Você comprava por $5 um vinho. Aí, vez e outra, assim, uma vez na semana, a gente tava... Meu, vamos, sabe? Até porque a gente não gosta de sofrer também tanto sabe? Tudo pelo orçamento, né? Então, a gente se dá um conforto, às vezes, de uma vez por semana ali. Ou uma vez a cada duas semanas comprar um vinho. Aí, comprar uma cervejinha, de repente, quando tá mais quente. Eu vendo o orçamento, assim, de gastos, o Japão custou bem caro, assim. Não é um país barato de se viajar. Mas... antes de ir pro Japão, eu li várias coisas sobre pessoas que viajaram no Japão e muitas delas falaram que conseguia manter um orçamento de, às vezes, até menor do que $10 por dia, né? Que é o que a galera geralmente tenta manter. Mas é aquela história, você vai comer macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo é muito barato e no Japão a diversidade é muito grande. Existem diversos tipos de macarrão instantâneo. E tem muito ciclista que é fã desse tipo de culinária, né? Porque é rápido, fácil, gasta pouco fogareiro. E na verdade, tem no até Japão um benefício, é, né? É eu falei. Até mais fácil, porque assim, nas lojas, tem muita loja de conveniência. Então, você compra o macarrão instantâneo e aí lá na loja de conveniência já tem água quente. Olha então só. Você não precisa nem. Você não precisa nem gastar tempo acendendo seu fogareiro. Você já vai lá, faz o seu macarrão, come ali. Então é muito conveniente tipo, pra quem gosta desse tipo de alimentação. Tipo pra fazer um lanchinho na hora do almoço ou onde vocês acampam tem uma loja de conveniência? Assim, como é que tem sido? No Japão praticamente tudo quanto é esquina. E assim, não é uma loja, são várias, assim... Então é muito conveniente mesmo. É um paraíso, cara, assim. Eu acho que é um paraíso pra cicloturismo mesmo, assim. Assim porque você não precisa carregar comida. Só depender do estoque de comida. Ah, legal. Dependendo do itinerário, né? E assim, não só loja de conveniência, até supermercado mesmo. Supermercados maiores você vai encontrar nas cidades um pouquinho maiores, mas às vezes numa cidade pequenininha tem um supermercado menor, que ele é mais barato do que a loja de conveniência, que a loja de conveniência não é tão barata. Às vezes a gente ia comprar só, assim, as coisas em segunda opção. Ele ficava na segunda plano. Loja de conveniência era segundo plano, porque é pelo menos 30%, 40% mais caro que supermercado. Então, só quando era, assim, emergência, a gente parava na loja de conveniência. Ou então quando a gente tava, sabe, naquela fome do meio da pedalada, meu, preciso comer alguma coisa. E pelo fato da gente não carregar muita comida, de nunca carregar muita fruta também, por causa que as frutas eram caras. E aí a gente parava, comprava aqueles uns pãezinhos que eles vendem, assim, de $1, só pra... Assim, dar aquela enrolada no estômago e pra chegar no supermercado e a gente fazer as compras, né? Mas o... Em termos de alimentação, se você preza, assim... Foi o que eu escrevi no blog ontem, no post lá. Se você preza por uma base de alimentar de legumes, de folhas... Vai sair um pouquinho caro, assim, pedalar pelo Japão, porque não é muito barato. Inclusive, se você gosta de frutas, né? Também pesa um pouquinho no orçamento... A gente só comprava banana. Só banana. Que é a única coisa acessível. E ainda assim a banana não é tão barata, porque eles vendem 4 bananas e aí custava $2. Ai, tô me às vezes. Rica ou era agora. $1.50. Eu tô com banana estragando aqui, estragando. Estamos secando as bananas no fogão a lenha aqui atrás. Imaginem a cena. Não, mas se sintam ricos mesmo. A gente tem uma culinária incrível. O Brasil é muito rico de fruta, gente. É muito. E assim, acho que eu, no caso, só comecei a dar valor mesmo. Sempre comi muita fruta, mas acho que depois que eu fui morar fora, que eu comecei a dar mais valor ainda pras frutas. Porque o Brasil é muito rico. Você vai na feira. Gente, você vai na feira, você compra legumes, você compra fruta e você não gasta tanto dinheiro aí no Brasil. Aqui. Nossa, cara, a gente comprava 4 bananinhas. Umas bananinhas assim, sabe? Nem do tamanho de uma banana prata. Uma banana nanica, sabe? E aí você pagava $1.50. É, $1.50, né? E aí você não dura nada, velho. Meu, passa fome, cara. E de legumes, o que a gente conseguia comprar era cenoura. O brócolis, quando a gente chegou, tava na estação. Às vezes tava na estação. Cenoura, aí tinha cogumelo. Cogumelo é sempre barato. Cogumelo isso, é barato. Né? E que mais? Broto de feijão. Essas coisas. E repolho. É só. Comer arroz e cogumelo, então. No Japão. Tô gostando também. Não tô achando ruim, não. E o pior? Não, é. Eles devem ter uma palavra. Eles têm uma palavra pra contemplação da florada. Eles devem ter uma palavra pra contemplação de fruta também, né? Porque com esse preço aí tem que comer bem devagarinho, sentindo o sabor. E pior que você não tá errada, não. É isso assim mesmo, cara. É impressionante. As coisas no Japão, ele sabe, as frutas pro japonês é uma sobremesa. Eles comem a fruta e aí, sabe, aquele pedacinho de fruta ali que parece um chocolate, cara. É tipo, a gente tem uma frase, tem uma frase que eu sempre ouço. Não vou falar quem que fala, tá? Mas a frase é assim: fruta não é sobremesa. Chocolate é sobremesa. Exato, né? Mas o japonês. A gente não teve muita chance de ficar em ser hospedado em casas de japoneses. Mas as poucas vezes que a gente ficou, a gente fazia a refeição, a janta ou qualquer coisa. Ou até o café da manhã também, né? E a sobremesa aí, é fruta. Aí a sobremesa vem um bolzinho assim, ó, pequenininho, com as frutinhas cortadinhas, toda bonitinha assim. Eu falo, caraca, velho, que viagem. Eles consideram fruta. Até mesmo com o Sekiji, que a gente ficou, ele levou a gente pra comer sushi um dia. E aí lá no restaurante, quando você olha o menu de sobremesa, tem metade de uma manga. Então metade de uma manga ainda no cardápio pra ser de sobremesa. Nossa! Ai, a gente queria perguntar do Sekiji. Tava mesmo. Até na lista aqui mesmo. Tá na mesmo. Lista aqui de perguntas. Cara do céu. O nosso, o rei cicloturista, o Sekiji, o cara. O Sekiji foi o primeiro cicloturista que a gente viu na vida, é. Sabe? Quando você visse um ET na rua assim, foi a gente vendo o Sekiji. Não, e meu, ele é um cara, assim, super especial, cara. Foi demais ter encontrado com ele. Inclusive, eu já tinha entrado em contato com ele antes da gente ter ido pro Japão. Até de pensar de ir pro Japão, a gente tinha meio que conversado com ele, assim, né? Assim, o Sekiji, ele sempre foi famoso. Foi engraçado que quando eu cheguei lá pra ver o Sekiji, parecia que eu já conhecia ele há anos. Porque o Felipe fala dele, tipo, desde o primeiro momento que ele começou a falar de viagem de bicicleta, ele sempre teve o Sekiji como uma referência. Então, eu conheci muito o Sekiji já antes de chegar no Japão. Foi muito legal. Foi demais. Pra quem quiser saber assim, de quem aí... que a gente tá falando, entre em sekiji.net, é o site dele. A gente conheceu ele, cara, acho que foi lá por 2007. Já fazia uns 5 anos que ele tava viajando. E tinha um amigo da bicicletada que tava hospedando ele pelo Warm Showers. A gente não sabia o que era o Warm Showers, não sabia o que era viagem de bicicleta. Cara, e foi uma explosão de cabeça, assim, ver aquele cara com aquela carga toda. Assim, André tentou pedalar na bike dele, ficou todo perdidão lá. Não, então. Não, ele é um cara. Se você entrar no site dele, você vai ver que é aquele sitezinho lá das antigas, só que tem um negócio moderno, que é o mapa. Aí você olha o mapa do roteiro que ele fez, cara, não se assuste, é real. É real porque a gente acompanhou depois as videoletters dele e, cara, acho que quantos anos que ele ficou viajando? Acho que foram quase 10 no total. Não, ele. Entre saídas e entradas, que ele, vez e outra, ele parava e ia pro Japão e depois voltava pra estrada, né? Foram 12 anos. Mas na estrada mesmo, ele falou que foram 8 anos. É, eu contabilizei uns 11 anos, assim, desde a época que a gente conheceu ele e depois o tempo que a gente acompanhou, né? É, ele foi um cara super especial, velho. É. Foi demais. Porque o Fê hospedou ele lá em Aracaju. Eu hospedei ele em Aracaju, né? Ele ficou lá em casa, 5 dias lá. 3 dias, 5 dias. É, então, quando a gente tava na Nova Zelândia, eu tinha até entrado em contato com ele, porque eu tava montando minha bicicleta pra viagem, e a minha, como a bicicleta da Mariana, a gente comprou aquela Surly Long Haul Truck montada já, os shifters, os passadores da marcha, ele vem no bar end, né, do drop bar lá, né, uh-huh. Do guidão. E aí o que é que acontecia? Às vezes eu subia, ficava em pé pra pedalar, e eu dava aquela ajoelhada nos passadores, e aí a marcha caía lá pra baixo, às vezes você tava numa subida, e aí você, caraca, maluco, aí você tem que descer da bicicleta pra poder passar a marcha, né, senão você estoura os passadores. Uhum. Aí eu dava aquela ajoelhada, né, famosa, e aí às vezes dava ajoelhada na coroa do meio, e aí ela caía, não, na verdade na coroa, no cassete, e aí o cassete caía lá pra baixo, aí você pulava 9 marchas, e aí eu tava na roça, né, por causa daquilo ali. Uhum. E aí eu decidi trocar. E eu tinha visto um vídeo do Sekiji no YouTube, na época que ele tava viajando pela África. Ele tava com os passadores na coluna do garfo. Aí eu falava, putz, é isso que eu preciso. Aí eu tentei procurar na internet, procurei na Nova Zelândia, não achava em lugar nenhum. Aí eu mandei um e-mail pra ele, Sekiji, meu, onde é que eu compro isso, né? Aí ele falou, vou pedir pra minha mãe comprar, eu vou comprar pela internet, mando pra minha mãe e ela manda pra você. Aí ele fez assim, meu... Tipo, comprou, mandou lá pra Nova Zelândia, chegou o negócio. Meu, demais. Ele é incrível, cara. É demais. Assim, nossa, e eu lembro que ele era super... Bom, ele tem aqui no site ainda, eu imagino. Uma sessão toda falando das bikes dele. E daí ele tinha uma pira que era tirar foto da bike de outros ciclistas, assim. Ele gostava de ver os detalhes. Ele tinha uma galeria só eu lembro que de ele bikes viu, de ciclistas. Ele viu minha bike aqui, lá em Florianópolis, cara. Pra quem cara, entrar ele no ficou... site dele... Peraí, pra quem entrar no site dele, do ladinho tem um sitemap. Uhum. Aí você abre o Photo Gallery e vai lá no final, tem bikes. Uhum. Então, nossa, cara, eu já rodei tanto essa sessão de bikes, tô até abrindo aqui pra ver de novo. Eu ficava assim, cara, eu acho que eu vi todas as fotos assim, umas 10 vezes, pegando os detalhes de cada foto, sabe? É muito louco, porque é a sessão de bikes, não interessa quem que é o dono da bicicleta, assim. Aí você vai lá, fica pegando... Aí você vai e fica pegando ideia, assim, né, cara? Daí eu lembro que quando ele tava em Florianópolis, ele pegou, olhou minha bike, ele comentou um monte de coisa, falou de como carregar a garrafa de água, falou que não sei quem carregava Sim. de tal jeito, cara. E é as bikes mais bizarras que você vai encontrar nessa sessão aqui, cara. É lindo. É demais mesmo, é demais. Ele tem essa pira, e na minha bicicleta também, ele ficava olhando assim, eu acho que todo cicloturista na verdade tem isso, né, cara, é impressionante. Talvez a Mariana não tanto, mas eu sempre olho, eu gosto de fazer foto da bike da galera também, cara, quando a gente hospedava os bicicleteiros lá na Nova Zelândia, era demais tem também. Tem que fazer uma sessão dessa aqui, cara, é muito massa. Vou até olhar de novo depois. Dá pra fazer até uma estatística, né? Quantas bicicletas tem guidão assim? Quantas tem pneu assado? Você vai montando a estatística aí do cicloturista do mundo. Exatamente. A gente, quando chegou aqui na Coreia, a gente conheceu um casal de holandeses. Meus caras tinham uma bike mais high-tech que eu pude ver na minha vida, cara. De alguém viajando assim na minha frente, né? Que até então você vê na internet, os caras fazendo review e tudo. Mas, meu, a bicicleta dos caras, que é da Santos, inclusive, igual a marca do Betaway, né, do pessoal do Betaway. Aí eles tinham a Santos iradona, assim, com os pneus roll-off, não é nem corrente mais, aquela correia de... Meu irmão, a bike super top, assim, velho. Eu falei, meu Deus do céu, só a bicicleta deve ter custado uns 5 mil euros. Muito louco, assim, bem massa. E aí eu tenho o Lucas, que é o carinha, o brasileiro aqui de Floripa, que a gente hospedou lá na Nova Zelândia. O cara tá viajando com um cesto de bambu na bike amarrado, um alforje no outro, um monte de sacola plástica, assim. A bike dele é tipo um Frankenstein, sabe? Muito louco, assim. Então não tem regra, sabe? Não tem regra, não tem desculpa. Não tem desculpa daquela galera, não, porque eu preciso de uma bicicleta assim pra viajar... Não, você viaja com a bike que tem, independente. E a Vivi até comentou isso no podcast dela, né? Isso foi bem legal ter ouvido. E é isso, cara, basta você querer. Falando em Se Vivi, você tá falando assim, falando em Vivi, dá um grito aí, Vivi. Opa, tô na área, só tô esperando me chamar aí, hein. Não. Aí eu vou. Ainda não foi embora essa desgraça. Essa tranqueira. Tá aqui ainda, arrumou a bicicleta pra ir embora hoje, foi até a casa da minha mãe ali em cima e parou. Vou almoçar, vou depois. Não me deixaram embora, às 7 horas da manhã, tô partindo. Amanhã vai estar chovendo. Tô partindo 10 pra melhor. Vai estar chovendo amanhã, vai estar amanhã aí ainda. Ai, cara, que demais, isso é demais fazer isso com vocês. Mas é isso aí, então, eu acho que, vamos voltar no Japão lá, acho que a gente não chegou a responder a pergunta que o André fez sobre a gente ter comido alguma coisa estranha no Japão, e não teve, assim, não tem a gente comeu estranha. Na Coreia aqui, mas no Japão não tinha coisa estranha não, assim, fora, assim, às vezes tem umas algas diferentes que eles consomem, alga marítima, mas fora isso, é bem, acho que a gente tá um pouco acostumado com a cultura japonesa, né, assim, acho que pelo Brasil ter muito japonês, tá um pouco mais familiarizado com a... Mas mesmo assim, o Japão surpreendeu muito. Ah, tem uma coisa que é estranha de que eles comem, que é o ovo cru. Não, tem duas coisas estranhas, agora você falou, eu lembrei. Eles têm, assim, vai muito além do que a gente acha que é comida japonesa, né? Mas tem muita coisa gostosa, só que tem duas coisas estranhas. Eles gostam de comer ovo cru, então eles pegam, quebram um ovo, bate, mistura no arroz e come. Tipo a galera fitness mas isso André faz do Brasil também. Aí, né? Ah, eu já fiz, eu só não faço de medo, assim, mas eu gosto. Bom, julguem o André. Não, sério, será que eles têm alguma galinha especial que... Não tem que salmonela? Não, então. Eles falam que não tem salmonela. Que a chance é 1%, assim, é muito pequena de você pegar salmonela, né? Eu prefiro não arriscar. Eu gosto também, eu não tenho problema, assim, não tem problema. Problema em comer ovo cru, é mais o medo mesmo, por isso que eu fiquei mais receosa, mas eu adoro. Não, tá? eu tenho aquela lembrança de quando eu ia na casa da minha avó, assim, dela fazer aquele ovo mal cozido passado, na água. Assim. Não, o ovo cozido na água, só que mole dentro, daí você pega aquela colherinha, dentro. Sabe aquela colherinha miniatura que só serve pra isso? Ah, isso é coisa de vó. Aí você quebra a casquinha em cima assim, daí pá, põe um solzinho, mexe. É muito bom. É, a gente fez isso no Japão. No Japão fez isso. A gente comeu isso de café. Eu também, a minha avó também fazia isso pra mim. Então isso me lembra muito minha infância. Eu adoro esse ovo. O Felipe, ele tem um pouco de... Eu não gosto de, muito não. Ele não consegue comer gema mole. Eu não tenho problema nenhum. Mas aí esse dia que a gente tava lá no Japão, eles fizeram esse ovo pra gente de café da manhã. Então ele, tem que comer, né? Ele comeu. Bota na frente, tem que comer. E qual ciclista outra não nega coisa comida, estranha? Não. A outra coisa estranha chama natto. Ah, é. Mas vocês iam gostar. Vocês são dessa pegada aí, gente louca. Eu achei... Que será? Eu achei o sabor... Não, brincadeira, o sabor muito forte e o gosto muito forte. Então é feijão de soja fermentado. Ah, não, isso aí eu ia gostar, de certeza. A gente ia gostar. Você acertou. Vocês iam gostar. Mas ele tem uma babinha, assim, sabe? Parece um quiabo. A gente gosta de quiabo. talvez a gente ia gostar. Não, mas a baba do quiabo não me importa. É, mas assim, ele é barato, então pro cicloviajante que quer comer, dizem que é super saudável, super nutritivo. Então o japonês come isso no café da manhã junto com o arroz. Ou com a miso soup, né? A miso vai junto, né? Ali no... miso, o arroz e o natto. Eu não consigo, eu achei muito forte. Mas é um forte como, eu acho que... assim? Tem um gosto de alguma coisa estranha? Quase azedo. Por causa da fermentação, né? Então ele tem aquele azedo, assim, um amargor, e tem essa gosminha, meio que uma baba, então é bem presente, assim, na cultura japonesa. Nossa, assim, o natto. Pelo que vocês estão falando, eu ia adorar. É mesmo, véi? Caraca, véi, que massa. Então, pode vir pro Japão, você vai se dar bem, não vai precisar gastar dinheiro com comida, não. Tem que testar. E assim, acho que é 30 cents, e aí são três bandejinhas que vem. É pequenininho, mas é barato, assim, super barato. Alguma coisa tem que explicar o fato de eles comerem pouca fruta e serem tão longevos, né? Porque acho que é o país que tem a maior taxa de expectativa de vida. É fermentados normalmente são bons, né? Para o intestino e tudo mais. Exato. Não, pra mas quem isso tá perto. Eu até entendo mesmo. Gente, não, mas vocês falaram que é feijão. Gente. Feijão fermentado? Feijão é feijão de soja. Não, de soja. É feijão de soja. Ah, tá. Uhum. É soja. É a soja. Não, mas veja bem, se o processo de fermentação já aconteceu, ele não vai acontecer dentro de você. Depende. faz sentido. Quando você come chucrute, ele também já tá fermentado. E aí? Ixi, acho que não deu certo. É que o repolho não deu certo. Minha teoria. É, aqui na Coreia eles têm de... Só dar uma pinceladinha aqui, já pra dar curiosidade também pro próximo podcast aí também. Uhum. Eles têm o kimchi. Eles têm um kimchi, que é o repolho... Fermentado. Que é a selga, né? Eu achava que era repolho, não sei por quê, porque em inglês eles chamam de repolho. Mas pra gente aí no Brasil é a selga. Uhum. É a selga fermentada com pimenta. Não sei se vocês já ouviram falar de kimchi? Não. Depois a gente manda. Depois eu mando. É só pra vocês entenderem. Aqui eles usam muito a pimenta vermelha. Uhum. Então o kimchi, ele é uma fermentação da selga com esse pó de pimenta, alho e cebola. Ah, e aí agora que você falou, eu tô lembrando. Eu acho que eu vi isso no blog da Neide Rigo, que é uma... Gente. Que ela tem um blog, acho que é em algum jornal ali de São Paulo, e ela fala sobre comidas diferentes, assim. O blog dela é Come-se. Uhum. E eu acho que ela postou alguma coisa sobre essa fermentação com pimenta aí, acho que era esse nome mesmo. Rapaz, vou dar uma pesquisada, me interessei. Qualquer coisa a gente deixa o link dela no post do episódio. Mas no Japão tem kimchi também, você encontra no supermercado, pra comprar no supermercado, só que ele é original da Coreia do Sul, mas é... Delícia. É demais, vocês vão gostar, cara. Vocês vão gostar pra caralho, cara. E vocês que são, assim, vegano e tal, tem essa linha, vocês vão curtir pra caramba, que é super nutritivo também. É super saboroso. E uma comida super foods, né? Que a galera fala. Super foods. Eu adoro. Ô, gente, mas a gente já deu já uma... Trapaceou, já trapaceou, já. Já saímos um pouco do veganismo por conta de viver no sítio e sim. Aqui ter... Sim. Tem galinha. A gente não mata as galinhas, a gente come o ovo delas. É, e tem peixe, e tem outras facilidades aqui que não... Não era comum. Na vida urbana a gente sim, não tinha, sim. Né? Então a gente meio que pulou não, fora mas... dessa, mas a gente curte pra caramba essas coisas saudáveis e fermentados, assim, etc. É. Não, mas eu acho que vocês estão no... Onde eu quero chegar, sabe? Assim, de controlar essa parte da alimentação das carnes. Agora na viagem, a gente desencanou total, assim, porque a gente não quer se limitar com relação à culinária. E a culinária faz muito parte da cultura do país, né? Uhum. É. E principalmente no Japão, tudo tem carne. Seja peixe, todos os molhos que eles fazem leva peixe ou a carcaça da galinha. Isso é bem difícil mesmo. Quem é vegano no mesmo Japão, no Japão é sofre. Mais complicado. Justamente, até é bem que o Felipe mencionou mesmo. Justamente por conta dos caldos. Então o Japão é muito à base de caldo. A comida em si pode ser vegana ou vegetariana, mas os caldos, tudo vai alimentar. Que é como né? Vai ter carcaça de frango, ou vai ter óleo de peixe. Sempre tem alguma coisa voltada pro animal. E essa informação quem passou foi uma japonesa mesmo que a gente conheceu lá em Hokkaido. Ela falou assim, ó, no Japão a pessoa pode não comer carne, mas é assim, se ela for vegana vai ser difícil dela, sabe, ser vegana, porque os caldos são feitos com peixe. Então não tem como fugir, né? E até uma pergunta relacionada agora com essa questão da... Eu acho que pra quem é vegano, vegetariano, num país onde você fala o idioma, já é bem chato você ter que ficar perguntando ingredientes. Imagino que em japonês é pior ainda. Como que foi essa questão da língua aí pra vocês, logo que vocês chegaram? Foi tenso. Nossa, foi super divertido e, assim, estressante ao mesmo tempo, porque, né? Porque, assim, a gente veio de dois países que a língua principal era o inglês. Então... Comunicação ia embora, né? Okay, não dava nada. Você tem dúvida, você precisa comprar alguma coisa, você sabe o nome que você tem que procurar. E a minha dúvida, até mesmo antes de chegar no Japão, era... E quando eu chegar no supermercado, eu não vou saber ler o rótulo de nada. Eu não vou saber o que são as coisas. E foi mais ou menos isso mesmo. A sorte foi que a gente chegou em Fukuoka e a gente tinha um warm showers. E ela não era japonesa, ela é dos Estados Unidos. Então, já, assim, ela conseguiu dar uma pincelada pra gente, foi bem rápido também, de algumas coisas básicas que a gente precisava saber, mas as nossas primeiras vezes no supermercado, tipo, foi um desastre. Eu precisava procurar, tipo, desodorante e Listerine, que eu lembro Nossa. Que a gente tinha usado muita coisa. Meu, eu fiquei 30 é minutos procurando cara. Desodorante no Japão e eu não achava por nada nesse mundo. É, e shampoo e condicionador shampoo também. Shampoo e condicionador. Os rótulos não estão escritos em inglês, sabe? É tudo nem em japonês. Nem os ingredientes, que nem são... Aqui no Brasil, os ingredientes são inglês, né? É inglês. É, nada, não, cara, não tem nada. O rótulo não nada. É inglês. Atrás, você vai olhar, é tudo em japonês. E, assim, as marcas, eles não traduzem. Tipo assim, vamos supor, Rexona, shampoo, Pantene. Não é esses nomes, é em japonês o nome. Tá. Então você não sabe o que é aquele produto. Mas o que, que vocês compraram de errado? Tipo, vocês estavam esperando que fosse uma coisa e foi o quê? Uma coisa que a gente... Duas coisas que a gente comprava errado e a gente só foi descobrir quando a gente ficou lá com o sequige. Primeiro era o shoyu, o molho de soja, que a gente achava que a gente estava comprando shoyu, mas a gente não estava comprando shoyu, a gente estava comprando molho de ostra, e a gente estava lá comendo, achando que era, que era isso. Aí teve outra coisa também, que é o arroz. A gente abraçou a ideia do arroz e a gente começou a comprar saco de arroz e carregar com a gente. Só que assim, a gente queria um pacote pequeno, porque aqui no lá no Japão você encontra pacote de 20 quilos. Eles compram arroz de... Acho que eles consomem 20 quilos de arroz por semana. Caramba, 20 quilos é um pacote considerável. É um saco de cimento quase, né? É verdade. E aí a gente tava procurando os pacotes menores, e a gente não achava de pacote pequeno. Aí a gente começou a achar um de 1 quilo, a gente falou, bom, é o ideal pra gente. E era raro encontrar, inclusive. Quando a gente encontrava esse de 1 quilo, era, caraca, achou um saco de 1 quilo. Compra 5! E aí a gente continuou comprando, aí a gente aprendeu a comprar aquele arroz de 1 quilo e a gente, não, vamos só comprar esse arroz porque dá pra gente carregar sem muito peso. Aí quando a gente chegou lá no Sekiji, o Sekiji falou, mas e aí, o que, que vocês comem, né, na estrada? Como é que tá a alimentação de vocês? Aí a gente falou, a gente come arroz, come legumes, não sei o quê. Ele, mas arroz? Como é que vocês carregam arroz? Não, não é aquele, tipo, mas... quantas vezes você come arroz? Porque arroz é caro no Japão também, né? Arroz não é barato. E aí, mas aí eu falei, ah, tem um arroz que a gente compra, ele sai tantos ienes e... Ele não é tão caro. Ele não é tão caro, dá pra gente durar uma semana com a gente. Aí ele começou a achar estranho. Eu aí tô ele, imaginando. Mas esse arroz que vocês estão comprando... Não, então, ele falou, é porque... Aí ele falou assim, esse arroz que vocês estão comprando não é arroz de comer com comida. Esse arroz pra fazer sobremesa, bolo. Pra fazer doce. Eles chamam arroz de bolo, que é um arroz diferente, ele... Tem uns grãos mais opacos, ele não é tão transparente quanto o arroz normal, e o grão é mais arredondado. Aí ele falou, não, esse é arroz de sobremesa, você não come esse arroz com comida. Aí a gente descobriu, meu Deus do céu, eu já tava pensando, cara, que era alguma que história viagem. Similar àquela lenda do alface do McDonald's, que eles fazem naquela água, assim, com cera. Pensei, nossa, arroz era fake. Arroz de cera. Eu tava pensando coisa pior, pensei que fosse arroz... Arroz pra cachorro. Não, felizmente não chegou esse ponto. Mas assim, depois a gente percebeu a diferença. O arroz que a gente comia, ele era muito grudento. Assim, ele era bem... Ele tinha uma cola mesmo. Uma cola mesmo, é. Que é pra fazer esse... Que a gente comia inicialmente, né? Esse arroz de sobremesa. É, louco, e aí mas... depois a gente começou... comer o arroz certo. Mas esse arroz que tem mas essa cola aqui é caríssimo. É, então, deve ser mesmo, porque esse arroz lá no Japão, ele é feito pra fazer os doces, porque no Japão você encontra muito doce de arroz. Aí tem uns bolinhos de arroz, aí tem bolinho de arroz com um morango dentro. Com feijão. Tem com feijão, que é o azuki, que é um feijãozinho que eles maceram com açúcar. E aí você tem um feijão doce com arroz. Então... Tem muita sobremesa no Japão que é feita com arroz. E eles usam esse arroz de bolo que eles falam, que né? Que eles chamam? Rice cake. Rice cake. Sticky rice. Sticky rice, sticky rice também eles falam. Mas aí a gente descobriu que a gente não ia conseguir comprar arroz de 1 quilo. Arroz pra comer mesmo com um saco de 1 quilo. Só acima de 2 quilos. Aí a gente aprendeu e começou a carregar 2 quilos de arroz. Aí quando a gente ia comprar arroz, meu, é 2 quilos de arroz, cara. Um sacão assim, aí você, meu, já é uma bomba assim no alfoge, né? 2 quilos, assim, caraca, mano. Daquela desbalanceada dos lados ali da bike. Às vezes a gente tinha que dividir naqueles sapinhos, saquinhos ziplock, né? Botava metade do arroz num lado, botava do outro do outro. Pra mim, que dá uma balanceada ali nas coisas, cara. Mas foi engraçado, foi difícil, assim, a adaptação pro idioma. E assim, eles não falam inglês. Não adianta. Muito difícil. Você vai encontrar uma pessoa um pouco mais nova que vai falar um pouquinho. Aí você chega e pergunta assim, do you speak English? A little. Mas assim, o a little deles é tipo nada. Eles podem ser que eles até entendam o inglês, tipo, eles podem entender o que você tá falando, mas eles não vão saber falar, responder, entendeu? Então, o que ajudou muito a gente foi esses aplicativos de celulares de tradutor. Ah, e aí tem legal. São, os que são offline, e era o que a gente mais usava. A gente optou também, no, como a gente ia ficar 3 meses no Japão, a gente optou por comprar um cartão de internet, né, um plano de dados. Apesar de ter sido muito caro o plano de internet lá, foi super eficiente, assim, às vezes quando tinha essa barreira do idioma. Então eu abria a internet lá, né, só pra fazer aquela tradução, e aí acabava conseguindo se comunicar com o pessoal lá quando precisava de alguma coisa mais específica, né, quando precisava de um remédio de dor de cabeça. É. Ou então pedir alguma informação de algum lugar, assim, às vezes era bem útil. Mas esses negócios de ir no supermercado, a gente não se aventurava muito, não. Quando a gente criou segurança no que a gente sabia o que era, a gente só comprava o que a gente sabia o que era. E... mas assim, é um parque de diversões, porque é muito cogumelo seco, é muita coisa legal, mas a gente... E caro, né, também, né, cara? Tipo, é tudo caro. A gente se limitou ao que a gente conhecia e o que cabia no nosso orçamento. É, a gente sempre tentava pegar as coisas que estavam ali na estação, que estavam mais barato, aí a base era sempre o arroz... Ou, às vezes, a gente comprou muito noodles também, né? Então, a gente criou esse hábito feio, que é feio, eu acho feio isso. Mas o noodles no Japão não é tão ruim não, viu, gente? Assim, só pra o noodles no Japão, assim, apesar de ser uma comida instantânea, tudo bem, já tem seu valor, assim, ruim. Mas o noodles no Japão, eles, ao invés de colocar só aquele pó cheio de sódio e tudo, eles, às vezes, tinham meio que um molho de shoyu, né? Uhum. Ele era um molho concentrado... Que aí você cozinhava o macarrão, aí você drena a água. É, no Japão você não deixa a água. É, e aí você coloca esse, tipo, um concentrado de um molho que acaba se misturando no macarrão e fica muito bom. E aí vem uma maionese também, assim. É. Aí a gente criou esse hábito de um almoço, a gente comprava esses noodles, e aí comia, e aí à noite a gente... Porque, assim, pão no Japão também era caro. Porque, assim, às vezes, o que a gente nunca conseguiu parar pra... Ai, não tem nada no Japão que é barato. Caraca, velho. Ô, gente, eu não sei se vocês gostam, mas eu vou contar um segredo agora. Vixe, lá vem. Eu gosto de comer miojo cru. Ah, Mariana também. Eu adoro. A Mariana também faz isso, velho. Nossa, sensacional. Até prefiro cru, eu acho, do que pronto. Então, mas eu acho que foi até a Bela Gil, né? Fosse um programa da Bela Gil. Eu não sei quem foi que você tava assistindo, que o macarrão do noodles não é o problema. O problema é aquele sachêzinho que eles colocam pra temperar o macarrão. É mais o sachê, então. Sim, sim. O macarrão é de boa. Você pode até, inclusive, foi o que a gente fez no último dia. A gente pegou o macarrão do noodles, a gente cozinhou ele, refogou uns legumes, fez como se fosse um refogado de legumes e só o macarrão do noodles. A gente não usou o pó. É, porque aqui na Coreia a gente chegou, a gente achou que a gente ia ficar comendo noodles igual no Japão, só que o noodles aqui é muito apimentado, então não tem condições. E aí a gente comprou um pacotinho, aí a gente tá usando só o macarrão e faz um refogado de legumes, porque não tem como usar o tempero daqui, porque é muita pimenta. Mas no Japão foi sempre muito conveniente, assim, os noodles pra aquela pausazinha do meio-dia ali, pra fazer aquele lanchezinho e continuar pedalando, porque o nosso ritmo de pedalar no Japão passou a ser acordar tarde, porque tava frio, então a gente sempre ficava no saco de dormir, até um momento que começava a esquentar um pouquinho mais. A gente pedalava ali das, sei lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e até umas 5 horas da tarde, assim, que aí era o lugar que a gente já começava a procurar pra acampar. E aí o noodles era meio que um coringa, assim, pro meio do rolê. Porque a gente nunca gostou de parar pra cozinhar em nenhum dos países que a gente passou. Só quando tá muito quente, né? Só quando tá muito calor, assim, mas durante a pedalada a gente sempre gostou de ter alguma coisa rápida, pra gente fazer um sanduíche com alguma coisa. E aí no Japão, pelo caso de ser muito caro o pão também, aí a gente parou com o sanduíche e a gente pulou pro noodles. Pro noodles, que custa $1, às vezes custa $1.30. É, os mais caros vão custar $2 aí. É bem acessível. Pra quem... É bem acessível, super baratinho. Então, pra quem quer manter o orçamento no Japão, dá pra manter, sabe? Mas a gente preza por uma alimentação mais colorida também. Então, a gente acabou gastando noite, um pouquinho mais. A gente gastava um pouquinho mais pra gente comer bem, né? Repor os nutrientes, né? O valor nutricional ali da cenoura, um brócolis, umas coisinhas verdes, uns cogumelos. Então, sempre era importante pra gente poder manter a nossa nutrição lá. Uhum. E foi, assim, acaba gastando um pouquinho mais, né? Infelizmente, acaba gastando um pouquinho mais. Mas valeu a pena. Valeu demais, não arrependo em nenhum momento, assim, de do dinheiro que a gente gastou. E acho que é aquela coisa, né? Foi o que a gente pensou também. A gente tá aqui. Qual o outro momento da nossa vida que aproveitar, a gente vai poder vir, né, pro Japão novamente, né? Sabe, a gente tá do outro lado do mundo praticamente, então as passagens aéreas são muito caras pra vir pro Japão. E aí a gente, não, vamos aproveitar esse momento que a gente tem essas economiazinhas aí que a gente cultivou aí durante nosso trabalho. E vamos aproveitar, né? Então, acho que a gente conseguiu explorar bastante, assim, o que o Japão tinha pra oferecer. E ainda tem muito mais coisa. Até porque, de repente, vocês vão passar em países mais pra frente também, que o custo de vida é mais baixo, e vocês vão acabar equilibrando esse orçamento aí também depois, né? É, foi isso que a gente pensou, assim, que tá nos animando, assim, porque esses quase nove meses de estrada que a gente tem feito, infelizmente, foram países com um custo de vida muito alto, né? Então, acabou pesando um pouco no nosso aí orçamento diário, mas esperamos que quando a gente chegar no Sudeste Asiático, a gente consiga balancear um pouco aí esses gastos e a gente consiga manter nosso plano de ficar 3 anos na estrada, né? Uhum. A gente consiga fazer os 3 anos mesmo. E pra encontrar o álcool aí no Japão pra botar no fogareiro, como é que tá, gente? Ixi, perguntas práticas. Ah, essa é a pergunta técnica, né? Então, foi um desafio ter encontrado o álcool aqui no Japão, mas depois que eu conheci um japonês, eu perguntei pra ele, e aí ele passou a dica. É ir nas farmácias que você encontra esse álcool, o álcool etanol, né? Uhum. Porque se você for no supermercado, como a gente tá acostumado, não tem. Aí na Austrália, Nova Zelândia, você acha no supermercado, mas no Japão, e aqui na Coreia, inclusive, é na farmácia. Na verdade, vai ser na Ásia, que a gente não sei. Na Ásia, inclusive, A gente ouviu falar que não é toda só aqui. Ásia, vai ser toda a Ásia, uhum, que a gente vai encontrar esse álcool no... Uhum. no... É. Na farmácia. É, mas confirmado, Japão e Coreia, farmácia, você acha o álcool etanol. E muito caro, assim, convertendo ou não? É caro, muito mais caro do que a gasolina, porque eu no Japão foi muito caro, na Coreia foi mais barato. Mas no Japão a gente pagou quase 8 dólares. No? Pra uma garrafinha de meio litro de álcool. Foi super caro. Beleza, valeu. Então... É. Informação útil. Vai pesar no orçamento aí do cicloturista que viajar com álcool, hein? Bem... Ah, bom saber, valeu. Obrigadão. De boa. Agora mudando um pouco de assuntos. Sim. Como que é aí no Japão a questão de estrutura para turista? Quando vocês passavam em alguma cidade maiorzinha, existia um posto, assim, de informações turísticas, algo do tipo? E como que era pra encontrar local pra pernoite, pra acampar, ou seja, pra alguma hospedagem? Legal. O Japão, ele é muito... Eles falam... Populoso, né? Populoso. É muito urbanizado. As partes que são planas em todo o Japão... É povoado, assim, é muito interessante. Se você tá na montanha, você vai ver, tipo, uma parte mais selvagem, assim, no Japão, a natureza mais presente. Mas você quer pedalar no plano, se você não gosta de montanha, é bem, bem populoso, bem de região urbana. E, assim, não tem regra de não poder acampar. No Japão, você pode acampar. Tem lei, né? Você não vai pagar multa, igual na Nova Zelândia, na Austrália, se você acampar em algum lugar que não... É. Que é proibido. Legal, não fica aquele terror psicológico, então. Exato, já foi bem mais legal no Japão. Então você pode acampar em qualquer lugar, até nas cidades maiores, você pode procurar um parque. A única coisa que eles falam é: espera o sol se pôr, monta sua barraca e levanta cedinho, tipo umas 6 horas da manhã, porque o japonês tem o costume de acordar cedo e sair pra passear com o cachorro no parque. Mas vocês colocavam a barraca num parque, numa cidade, tipo, pequena ou numa cidade média, grande, assim? Tipo... A gente fez em Hiroshima. Duas cidades gigantes que a gente acampou, foi Hiroshima e Kobe. E Matsumoto também. Matsumoto? É, Matsumoto também. Foram 3 cidades, assim, que a gente... Deram contratempos e a gente acabou acampando na cidade mesmo, porque era o que tinha e a gente não tinha como mais pra pegar a estrada, assim, porque já tava escuro. Uhum. E a gente não tem iluminação, né, pra pedalar na estrada, assim. Então, pra nossa segurança também, a gente vamos acampar na cidade aqui. Foram 3 momentos que a gente precisou acampar em parque mesmo, em áreas urbanas gigantes, assim. E aí, foi tranquilo? Assim, Super tranquilo. Legal. Super tranquilo. Eles não falam nada. É, até mesmo antes de chegar no Japão, eles já tinham falado isso pra gente. Que se a gente tivesse com a nossa barraquinha ali, jamais o japonês iria chegar até ali e falar assim: levanta ou arruma suas coisas, que você não pode ficar aqui. É. Mas a única coisa que eles pedem é bom senso também. Não deixar lixo. Sendo que... Porque o Japão tem uma coisa, você não encontra lixo nas grandes cidades, você não vai encontrar... Não, você não encontra lixo no país, em nenhum lugar do país não existe lata de lixo, como a gente acha em outros países, ou às vezes no Brasil, né? Quando você vê uma lata de lixo também é ouro, né? Então lixo você vai encontrar só nas lojas de conveniência, então no Japão a gente carregou lixo, não muito tempo, porque as lojas de conveniência a gente sempre encontrava, mas assim, tava sempre com o lixinho ali atrás da bicicleta, achava uma loja de conveniência e jogava. Uhum. Então, mas aí, acampar no Japão tem muito da questão do... Que o japonês, ele é tem uma cultura muito interessante. O que a gente ouviu falar, assim, o Japão, ele não vai entrar em conflito. O japonês, ele não gosta de entrar em briga. Então, esse é um princípio japonês, assim, que tá na sociedade deles, que é incrível, assim, inclusive. Eles não vão botar fogo numa briga. Eles vão fazer de tudo para evitar uma briga. Então já começa isso. Se você estiver incomodando eles, eles não vão chegar pra você e falar que vocês estão incomodando. Aí já começa a questão, tipo, de poder acampar, sabe? E não ter problema. Mas aí vai da questão da gente também respeitar esse espaço da cultura ali, da sociedade, né? Porque aí você acampar numa praça, pode ser que não seja muito bonito de se ver. Mas aí o que a galera sempre falava? Ah, acampa depois do pôr do sol, quando tá escuro. E desmonta acampamento, tipo, pouco depois do sol nascer, sabe? Não vai sair espalhando varal, então... lavando roupa. Durante o dia lá. É. Sair de cueca da barraca. É, exatamente. Aí o que a gente fazia? A gente tava nesses lugares em específico. A gente encontrou essa pracinha, já era lá mais de 8 horas. A gente montou acampamento. E aí quando foi, era 6 horas da manhã, que o sol já tava querendo começar a subir... A gente desmontava o acampamento inteiro, aí ficava com as bicicletas lá, né? E aí a gente tomava nosso café. A gente não tomava nem café dentro da barraca, né? Porque a gente já queria desmontar o acampamento para poder não ficar ali aparente para as pessoas que estivessem passando. Mas além disso, o Japão tem outra coisa, que são as estações de serviço, que se chama... No japonês chama Michinoeki. E foi o que a gente usou, acho que o quê? 90% das vezes? 90% das vezes, praticamente, foi eu acho. Foi o que a gente utilizou. Então, assim, é como se fosse um grau da vida do Brasil aí das estradas. Só que não é posto de gasolina, né? É sempre um espaço com algumas lojinhas. E aí sempre vai ter banheiro. Tem estacionamento para carro. Algumas das vezes a gente achava... um pedacinho de grama, às vezes. E lá você pode acampar, que esses lugares são feitos pra você descansar. Então, se o carro, você tá viajando de carro, você tá viajando de motorhome, você tá cansado, para ali, descansa. Mas tem o mesmo também. Princípio de acampar numa praça, né? Sim, tipo, a mesma coisa. Aí, o que a gente fazia? A gente esperava as lojinhas fecharem, as lojinhas fechavam em torno de 6 horas da tarde. É, a maioria delas. Aí a gente montava a barraca, as lojinhas abriam um pouquinho mais tarde, em torno de 8, 9 horas, mas mesmo assim a gente não gostava de levantar tarde, então dava 6 horas, a gente levantava, arrumava a barraca, tomava café. É, um ponto legal das Michinoeks é que tinha banheiro. E tinha internet. Tinha internet. E assim, o banheiro de deficiente, ele... Não sei porquê, tá? Se alguém que tá ouvindo esse podcast um dia poder dar um feedback pra gente, vai ser muito legal. Eles têm a privada e tem a pia normal. E tem uma outra pia do lado do banheiro, que ela tem uma torneirinha, que ela puxa assim a mangueirinha e ela sai água quente. Então, por que será? Tinha ralo. Tinha ralo no banheiro. Então, dá pra tomar banho. Ó, essa é uma dica de ouro, hein? É. Não eram todas as vezes que tinha água quente, nem todas as vezes que tinha essa outra pia, mas acho que aqui eu acredito que uns 70% das vezes tinha. Então a gente usou bastante pra tomar banho, a gente usava bastante, então quando eu chegava eu já ia direto no banheiro de deficiente pra saber o que, que tinha lá. Então as Michinoeks foi muito importante. Então tem até um mapa, se quem quiser a gente pode deixar depois no link. Vai estar no nosso blog também com um post lá sobre truques e hacks do Japão. A gente está escrevendo, já terminei de escrever, falta fazer a tradução e organizar as fotos para postar. Mas aí é quando o podcast estiver no ar, esse post já deve estar lá no site também. Então, assim, é um link do Google Maps que você abre e aí já tem os pontinhos de todas as Michinoeks que tem no Japão. Então, é muito legal e ajuda bastante. E aí a gente acabou viajando o Japão inteiro em função dessas estações de serviço, né? Mas aí hoje eu pensando, dá pra acampar selvagem no Japão, mas você tem que procurar, né, um lugar pra acampar, assim, você tem que estar sempre de olho. Você vai, faz aquela sua quilometragem ali do dia, ah, vou pedalar 50 km, e aí nos próximos 10 ou ali você já começa a dar uma olhada onde é que dá pra acampar. E aí, se caso não encontra acampamento, de repente dá pra cair na Michinoeck lá. Mas dá, eu acho que eu, hoje, se eu fosse viajar de novo pelo Japão, eu sairia dessa função das estações de serviços e tentaria fazer mais camping selvagem. Ah, assim, mas um banho quente é muito tentador. Exato, exato. E foi por isso. Banho quente? Eu tô aqui uma semana tomando banho gelado. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. Ô Vivi, vem aqui, faça aquela pergunta que você tava querendo fazer. A Vivi Benjamin, que participou do podcast anterior. Vai fazer uma pergunta, uma participação ainda especial. Tá, tá falando de banho quente aí. Eu tô aqui uma semana e tomei banho frio, gelado. Ah. Viajaram e deixaram eu aqui com água fria. Ah, isso aí é você culpa São Pedro, que deixou nublado o tempo e não esquentou a água, e você que não quis ligar o fogão a lenha. Não, eu usava fogão a lenha. É que assim, a Vivi ficou aqui, daí quebrou a mola do carneiro hidráulico que faz bombeamento da água. Banho gelado. Daí, né, eu falei, putz, nem vou explicar porque aquele negócio lá, eu demorei uns 2 meses pra aprender como lida com aquilo. A gente falou pra ela soltar a água lá em cima, ela não quis seguir a torneira lá. Eu queria saber se vocês foram visitar algum templo budista aí. Então. A gente foi em alguns, foi. No Japão a gente foi, a gente visitou alguns. Mas a gente não teve a oportunidade de entrar no conhecer templo, os monges. Por mas quê? Assim, tem muito templo no Japão. Tem que pagar? Por conta da barreira. Não, porque os templos no Japão, eles são super turísticos. Sim. Na maioria das vezes, né? Então, tem muito turista que vai pra lá, o próprio japonês que viaja bastante. Então, eu acho que eles não abrem os templos pra pernoite. Pra pernoite, né? Pra visitação, você visita lá, né? Você vê, vai, faz a rezinha lá que eles fazem, né, a oferenda que eles dão lá, mas essa parte da pernoite é no Japão, talvez pode ter nas cidades bem menores, você pode até encontrar, mas não faz parte da cultura japonesa receber o pessoas em casa, né? Ah, então, que interessante. Então, por esse motivo, você não acaba, acho que não é tão popular dormir em templos no Japão. Mas aí, só fazendo um parênteses, lá na ilha de Shikoku, que o Felipe comentou, tem um passeio. Tem o trajeto dos peregrinos, que são 88 templos, e você vai andando. Ah, que então, legal! Se você fizer esse trajeto caminhando, você pode dormir nos templos. E eles oferecem comida, eles oferecem café da manhã. E vocês não quiseram fazer? Aí... Não acredito! Ai, que maricas! Ah, maricas! A gente não ia ter tempo! Mas era o tempo, cara, nosso tempo, sabe? Mas eu quero voltar e eu quero fazer. Não, porque tem aqui que fazer. No Coreia a gente tá tendo esse contato com a cultura budista maior do que lá no Japão. E aí depois daqui eu me interessei mais em voltar no Japão e poder fazer esse caminho aí dos 88 templos. Mas isso é legal. Assim, se quem quiser essa experiência mais profunda com a cultura budista mesmo, o shintoísmo, né? Que tem dois tipos de religião que eles falam. É. O japonês fala que não é religião, exato. É uma filosofia. Uhum. E aí ele tem o shintoísmo e tem o budismo. Na ilha de Shikoku, ele tem essa rota de peregrinação e você pode dormir nos templos mesmo, que se bacana. Você estiver fazendo a peregrinação, né? Uhum. Fazendo a caminhada dos 88 templos. E aí eles oferecem uma acomodação, a maioria das vezes oferecem janta e café da manhã, né? Pra você continuar a sua peregrinação lá pela ilha de Shikoku. Que bacana. Mas em outros lugares, assim, porque muita gente fala do Sudeste Asiático, né? Na Tailândia, todo mundo dorme em templo e etc. Mas acho que tá mais presente na cultura. Infelizmente, no Japão, a gente não conseguiu tanto isso, né? A gente foi em bastante tempo, mas a gente... A gente visitou muito, é. É, mas a gente não dormiu e nem teve contato com monge nem nada. E aí até os monges, assim, os pequenos templos que a gente passou, o monge passava assim, ele cumprimentava, né? Uhum. Mas ele não tinha aquele, sabe, poxa, e aí? Uhum. E a gente também não falava o idioma, então ficava naquele bloqueio. Ficava meio preso. E aí ele não convidava. Sim, então foi assim, teve umas limitações, né? Mas acho que se a gente tivesse se esforçado até um pouquinho mais, insistido, né? Batido na porta. Oh, enche a garrafinha d'água aqui. Exato. Eu ia pedir água pra todo lugar. Água quente. Então, bacana, acho que era possível, sim. Legal. Beleza. Mas aí fica a dica aí. Fica a dica. Mas deu pra ver que o tema do Japão é muito extenso. A gente falou, conversou aqui mais de uma hora até agora. E parece que ainda vai fluir por muito tempo a conversa. Só quem quiser mais informação longo, sobre o Japão, como é que faz pra descobrir com vocês? Então, a gente tá fazendo dois posts no nosso blog. Um que é sobre os truques e hacks, e a Mariana tá fazendo um super especial, que é o de comida, todas as delícias que a gente experimentou no Japão, foi muita coisa gostosa. E ela tá fazendo uma historinha também, assim, das comidas também, tá fazendo uma base legal, assim, da origem das comidas também. Então, vai ser um outro post também, e tem umas brincadeirinhas que a gente fez de youtubers. Que a gente lá clique, no YouTube, compartilhe lá com os amigos. Se inscreve, bota no sininho, não sei das quantas, tudo assim. Tipo, todas as premissas youtubers. A gente tem uns videozinhos bem legais lá que a gente fez. Umas coisas, curiosidades, um pouquinho da estrada lá. E um dos objetivos também é a gente fazer um documentáriozinho aí sobre o Japão, né? Esse aí vai ficar por um futuro mais próximo. Tá faltando tempo. Gente, não tem tempo. Mas assim, foi legal. Pra quem então quiser mais informações sobre o Japão, vai ter um monte de coisa no site de vocês. A gente vai deixar todos os links de vocês no post, mas é só buscar no Google Pedais pelo Mundo. E a gente assistiu alguns videozinhos que vocês postaram lá. A gente queria perguntar mais coisa do banheiro, do hotelzinho minúsculo, dessas coisas assim, bem Japão. Mas acho que fica mais fácil o pessoal ir lá no vídeo, matar curiosidade no canal de vocês, dar um acesso aí pra vocês também no canal e tudo mais, né? Porque não pode contar tudo, tem que guardar segredo. Tem que deixar um mistério. Exatamente. Isso a gente veio entender, assim, pra gente acabar de fechar mesmo aí, se vocês fazem as conclusões, isso vem também da religião do budismo, né? Eles acreditam muito no karma, que a gente aprendeu no último templo, então eles acreditam que tudo que você faz aqui na Terra vai voltar pra você, né? Viu, Vivi? Tá vendo? Cuidado! Posso ver aqui nessa casa? Viu? Eles vão pagar. Tá o ovo. Tá escrito. Eu não sei o que foi que aconteceu com esse ovo aí, mas é bagababa de certo. Tá pesado o negócio aqui, viu? Amanhã tô partindo, desce pra melhor, meu amigo. E aí, eu acho que, tipo, às vezes eles tinham essa compaixão de... Nas cidades grandes você não vai ter isso, tá? Então, se você for pra parte do interior, quando a gente tava nas montanhas, é muito fácil, assim, muito comum do japonês te ver, sabe, ali na bicicleta, e ele vai te dar um café, um pote de noodles, uma sobremesa. Um lenço de papel. Eles dão tudo que eles estão no alcance deles ali. O que tem no ali. Bolso deles, eles vão tirar pra te dar. É incrível, foi assim. Demais, assim. Então, por um lado, a gente não teve aquela hospitalidade de ser hospedado na casa, né? Como foi na Austrália, a gente foi hospedado por muito Warmshawas, mas em contrapartida você se sentia muito bem-vindo no país deles enquanto um turista, né? Então isso foi super especial de ver e de aprender com eles e de querer fazer igual, sabe? De crescer como pessoa. Então foi uma viagem que, sabe, enriqueceu muito a gente como um ser humano, inclusive. Poxa, que massa, cara. Eu tô, assim, maravilhada com as histórias que vocês contaram do Japão. Toda vez que a gente conversa com vocês, a gente fica com vontade de conhecer os lugares que vocês passaram. É inevitável, eu acho, né? A gente fica com aquela coceirinha, né? Mas muito interessante toda a questão da cultura, da alimentação. É muito diferente, muito distante do que a gente tá acostumado, né? Então, obrigado por compartilhar com a gente as histórias de vocês desses 3 meses aí no Japão. E na próxima estaremos conversando sobre Coreia do Sul, então. Sim. E Coreia do Sul é bem legal, viu? Já de antemão, malha cicloviária incrível pra cicloturismo que tem aqui, que vai ficar pro próximo episódio. Irado. Obrigada a vocês também por deixar a gente compartilhar. A gente fica muito feliz em conversar com vocês e contar um pouquinho da nossa história e inspirar os próximos cicloviajantes aí a pegar a estrada também. Que é legal. Faz o merchan aí, Pedais pelo Mundo. E aí, galera? Isso aí, pedaispelomundo.com. Pra quem quiser ver os vídeos do YouTube. Compartilha com os amigos, dá um like, um share aí pra galerinha. Apoia a gente lá no Apoia-se. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Escuta entra o paniquete no... gente no Facebook. Darilhos. Você tá queimando o filme. Que... Oh, o André fica comendo esses negócios fermentados aí de acervo. Esse negócio, ela apelidou a gente de peidarilhos. Não, é verdade. Não tem foto? É assim, cadê ó. A foto? É assim, fazer a foto? É assim, é mentira. Ó. É mentira. Darilhos. É mentira. Darilhos. Ai, caraca, velho, que hilário. Acho que vai ter que mudar a abertura do podcast agora, hein, gente? Um abração, Deus abençoe vocês aí, boa valeu, viagem. Valeu, espero valeu, encontrar valeu. Vocês aí na Patagônia. Quem sabe dá certo, a gente se encontra. Mas você tá indo pro norte do Brasil, criatura. Você aqui, já foi na Patagônia? É que a Vivi vai não, ficar muito é tempo na Patagônia eu vou... ainda, né? Depois que eu subir, eu vou voltar pra Bariloche, vou descer mais um pouquinho de novo. Vou ver uns amigos lá. Ah, a gente vai capaz então de se encontrar. Capaz de se trombar na estrada sim, aí. Sim. Um abração. Ela faz muito zigue-zague. Eu gosto. Não, é bom. A gente vai manter contato, até sim, logo. Aí. E quem quiser entrar em contato com a gente também, tem aí as mídias sociais. Sempre que possível, a gente tenta responder todo mundo aí, sempre passar alguma informação, a dúvida que a galera tem. E é isso. Valeu demais por convidar a gente pelo podcast. E vamos esperar a próxima agora. Ah, legal. Valeu, gente. Pô, bom demais estar aqui com vocês hoje de novo. Espero que a gente possa conversar em breve. Fechou. Sim. Fechou. A gente vai coletar muita história aqui da Coreia aí pra passar pra vocês. E muita receita boa também, viu? Oba! Opa! A Campa é uma empresa de equipamentos outdoor que produz redes e acessórios no Brasil, com mão de obra e matéria-prima nacionais. Pois acredita que isso possibilita a geração de emprego e renda local. Para saber mais, acesse www.campa.com.br. Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Confira em www.pedarilhos.com.br/loja. Você já ouviu falar de algodão orgânico? Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados. Em vários sentidos pra gente, mas assim, só uma pincelada. As pessoas, eles não tinham o costume de receber a gente em casa, isso não é da cultura japonesa. Então a gente teve pouquíssimo contato com warm showers. Então o pouco que a gente teve foi muito especial. E as pessoas que a gente conhecia na estrada, eles paravam e eles queriam agradar a gente, eles estavam muito felizes de ver a gente viajando pelo país. Então eles davam um jeito de agradar a gente com tudo. E aí a gente parava, às vezes, porque a gente tava acampando, e a gente parava, às vezes, pra tomar banho nessas... banho térmico, que no Japão... Banheiros públicos, né? Que é muito comum. Os banhos públicos japoneses, que se chamam... Onsen. Onsen. Quando as águas são termais, que vêm da terra, né? Com os minerais vulcânicos. E tem um outro tipo, que são os sentos, que são artificiais. E aí, esse dia, a gente parou numa cidade pequenininha, a gente parou pra tomar banho. E aí, estavam as senhorinhas lá tomando banho. E é separado, homem e mulher. E aí, o Felipe vai pra um lado, eu vou pro outro. E aí, você entra pra tomar banho. As senhorinhas têm mania de ajudar uma a outra a tomar banho. Então, elas não usam bucha pra se esfregar, uma toalhinha. Aí, elas ficam se esfregando com a toalhinha. Aí, a outra vai lá, ajuda uma a outra. E eu, por ser estrangeira, elas nunca chegaram perto de mim. Mas como esse dia a gente tava numa cidade pequena, eu acho que todas elas se conheciam, elas me viram tomando banho, elas viam que eu tomava banho diferente delas. Tudo errado. Estamos fazendo tudo errado. Banho de ciclista, banho de gato, vê água e sai correndo. Essa bicicleteira fedida que não toma banho. Vai ajudar essa pobre coitada. Ó, cheio de cascão. E aí ela vê veio e começou a me ajudar. E aí ela esfregava as minhas costas e fazia massagem. E aí ela queria conversar comigo e eu não podia, não tinha como falar com ela porque eu não falava japonês. Ela falava: 30? E ela ficou lá esfregando minhas costas e fazendo massagem. E aí foi super especial. E aí, na hora que a gente saiu, a gente tomou banho e tal, a gente saiu, o dono da Onsen veio e deu banana pra gente. E aí ela também me deu a toalha, porque ela queria que eu ficasse com a toalha, porque ela viu que eu não tinha bucha pra usar. E aí saiu eu com a toalha, uma toalha pesada. Eu falei, como é que eu vou ficar com essa toalha? Como é que eu vou carregar isso na bicicleta? É pesado, mas aí eu não tinha coragem de deixar ela no banheiro, porque senão ela ia ver, ela ia achar que eu tava desfazendo do presente dela. Mas olha, foi assim, a gente tem muita história dessas coisinhas que a gente recebeu no Japão deles, que eles ficavam muito felizes de ver a gente e queriam agradar a gente de alguma maneira, principalmente os senhores de idade e as senhorinhas.